presidente, aqui quem está falando é o técnico Lucha, tá certo? Gostaria de parabenizar o Atlético por esse projeto para 2010, para disputar a Libertadores, e gostaria de dizer que estou à disposição, tá certo? Eu sei muito bem que sempre foi o desejo do presidente Alexandre Galeu me ter como técnico do Atlético, e eu ficaria muito, muito honrado. Seria um grande prazer trabalhar no Atlético, tá certo? Porque aqui no Santos não vai dar pé, tá certo? Presidente, você tem meu telefone, tá certo? E pode ligar quando quiser, certo?